é um ganho enorme, a par do que se passou no concurso anterior, em que nós aumentamos 26 vagas a concurso e conseguimos, com essa redistribuição, aumentar 53 novos alunos, o que representa um aumento relativo ao ano anterior. Portanto, isto fez com que a escola aumentasse cerca de 100 alunos no ano passado. Este ano, o total de vagas que vão a concurso são 192 vagas. Portanto, não só abrimos mais 30 vagas nas áreas da informática, com um novo curso, como também aumentamos 14 vagas em gestão, 15 vagas em marketing. Portanto, vamos conseguir ter, no total, 192 vagas a concurso.